É mais ou menos assim. É, meu amigo falou que é bom, eu quero pegar também. Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém. Sei que você gosta de negão e quer me pegar também. Não adianta se passar de santa com esse tipo, ninguém que não tem. Te vejo, me lembro que ele falou. Olha pro teu corpo, me dá calor. Não olha assim pra mim. Sei que você gosta quando te tratam assim. Pode me usar, pode ficar à vontade. Pode brincar do que quiser comigo. Bate o paredes, é intimidade. É lente condensado no umbigo. Não, não me fale não. Eu não aceito não. Só quero ouvir, não pare. Não, não, não. Não fale não. Eu não aceito não. Só quero ouvir. Deixa eu ver. Falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém. Sei que você gosta de negrão, quer me pegar também. Não adianta se fazer de santo, conheço seu tipo, não vem que não tem. Te olho e lembro que ele falou. Olhar pro teu corpo me dá calor. Não olha assim pra mim. Eu sei que você gosta quando te tratam assim. Pode me usar, pode ficar à vontade. Pode brincar do que quiser comigo. Quatro paredes é infinito. É lei de condensado no umbigo. Não me fale não, eu não aceito não. Só quero ouvir, não fale não, não, não. Me fale não, eu não aceito não. Só quero ouvir, não fale não. Realmente, a sua mulher é um fenômeno. Pode pegar. Pode pegar, tudo tô falando nosso. Que é bom, você confia em mim? Realmente, você arrebentou. Então é tudo nosso. Tudo nosso. Vai, vem comigo, vem. Te vejo, me lembro que ele falou. Olha pro teu corpo, me dá calor. Não olha assim pra mim. Sei que você gosta quando te tratam assim. Pode me usar, pode ficar à vontade. Pode brincar do que quiser comigo. Quatro paredes é intimidade. É lei de condensado no fundo. Não, não me fale não. Eu não aceito não. Parangolé, bate palma aí, vai! Pode usar Rodriguinho!